sorrateiramente ela foi chegando e foi entrando em meu coração, tal qual um feitiço dominou meu ser e embriagou-me de louca paixão. Me fez sonhar sonhos e nem o tempo vai desfazer. Me fez amar com amor de louco, me fez chorar de tanto prazer. Perdido de amor, abracei teu corpo, fazendo loucuras de um adolescente. Louco de desejo, eu falei baixinho, te amarei querida eternamente. O tecido fino do seu baby doll fez transparecer seu corpo sedutor. Breve silêncio calou nossas faces entre carícias e beijos de amor. Breve silêncio calou nossas faces entre carícias e beijos de amor.